Estamos apresentando Encontro Central.

verde do mato, com gosto de framboesa, pra correr entre os candeiros e esconder minha tristeza. E o riso sobrenoso pra tanta tristeza, e deixando de coisa cuidando da vida. Pois se não chega a morte, eu tenho minha parecida e tudo arrasta a bolsa sem ter estado em Deus. Encontro central, emoção, música, sensibilidade para os grandes amores. Depois do intervalo eu volto com os recadinhos do coração. Envie o seu recadinho também para o nosso site, ouvintecentral.com. Encontro central. Grandes emoções, muita sensibilidade para todos os apaixonados. Agora, meus amores, dentro do nosso encontro central, os recadinhos do coração. Se você ainda não enviou o seu, envie também o seu recadinho apaixonado para o nosso site, ouvintecentral.com. Recado da Anitta, especialmente para o Gustavo, em Macapá. Um dia me disseram que o sorriso é uma forma de mostrarmos o quanto gostamos de alguém. E hoje me perguntaram se eu gostava de você. E eu apenas dei um grande sorriso, porque eu te amo e te amarei sempre. Recado da Simone, para o Elton. O sol pode parar de brilhar, as ondas podem deixar de bater na areia, mas eu nunca vou parar de te amar. Eu amo você, só você é que eu amo. Um encontro pro ouvinte, Encontro Central. I know there's much

foi um sonho de verão numa praia. 4 semanas de amor em noites de luar, sob a luz das estrelas, eu e você, o seu nome eu escrevi na areia. A onda do mar apagou em cada pôr do sol, a saudade incendeia meu coração. Te amo, não me esqueça. O sonho não acabou. Eu vou ficar te esperando. Não quero. Encontro Central, o programa dos apaixonados, dos namorados. Daqui a pouco eu volto trazendo para você a nossa linda tradução. Prepare o seu coração para se apaixonar. Encontro Central, o programa que toca as suas emoções, mexe com sua sensibilidade. E aqui no Encontro Central é assim, para você ouvir e se apaixonar com belas canções de amor. E agora está na hora da nossa tradução. As mais lindas traduções. Encontro Central. Como posso continuar? Como posso continuar? Quando todo o sal for retirado do oceano, eu estarei destronado. Eu estou nu e sangrando. Mas quando seus dedos apontam tão selvagemente, existe alguém para acreditar em mim? Para ouvir meu apelo e para cuidar de mim. Como posso continuar dia após dia? Quem pode me fazer forte de todas as maneiras? Onde posso estar a salvo? aonde posso pertencer? Neste enorme mundo de tristezas. Como posso esquecer aqueles lindos sonhos que nós dividimos? Eles estão perdidos e eles não serão encontrados. Como posso continuar? Às vezes eu tremo na escuridão. Eu não posso ver quando as pessoas me apavoram. Eu tento me esconder tão longe da multidão. Existe alguém para me confortar? Deus, tenha pena de mim. Como posso continuar? Dia após dia. Quem pode me fazer forte? De todas as maneiras. Onde posso estar a salvo? Aonde posso pertencer? Neste enorme mundo de tristeza. Como posso esquecer aqueles lindos sonhos que nós dividimos? Eles estão perdidos e eles não serão encontrados. Como posso continuar? Posso continuar? Como posso continuar?

when lights go down. Estamos apresentando Encontro Central. There's a love that's divine.

And you know, it's funny, every time I get to feeling this way, I wish I had you near me. I want to reach out and touch you. I can't stop thinking of the things we do, the way you call me baby when I'm holding you. I shake and I shiver when I know you're near. Then you whisper in my ear, oh babe, where, where? No Encontro Central, você ouve, você se apaixona com as mais belas canções de amor do rádio. Aqui tem sempre um sucesso que lembra e que toca seu coração. Depois do intervalo, eu estou voltando trazendo recadinhos do coração. Encontro Central, grandes emoções, muita sensibilidade para todos os apaixonados. Eu sou Ailton Moreno e agora vamos juntos com mensagens que falam ao seu coração, porque todos os amores se encontram com os recadinhos do coração. Cantinho da Carta, Encontro Central. Do Luiz para a Elisa. Eu queria uma certeza, porque quantas vezes esperei contar com seu amor e só senti se afastar de mim e eu ficar no chão. Mas agora tem desejo, tem sabor, tem amor em nossas vidas e em nosso coração. De Luciana para o Sérgio, sinto que você me ama e que você é o meu grande amor. Eu queria que você estivesse aqui em meus braços, porque eu te amo e te amarei sempre. Rosso, acqua e sale, non le lacrime assaggiai. Arsure come di battaglia, di comparse fuoco e paglia, e di cuori son cavalli scossi in noi. Amarsi è come andare in fuga, e cosa ho fatto, cosa ho detto mai. Non è la verità, che più la dici, più la dici mai. È l'illusione mia, che è vera e che scorre fiera tra le dita della vita. Passa il suono e belle immagini di noi. Meravigliosa confusione tra i dialoghi e le pose, e ogni peso appassionato è un soffio, ma non la verità, che è sempre un'altra storia, ma non lei. Lei che tra i baci miei è d'amore, è improvvisazione, non è vento, non è sole, pioggia atroce, meglio è che non ci sia. Amarsi è come arrampicarsi su uno schermo di illusione e poi credere quella della realtà. Ale fuggi ragazza mia, il naso lungo e il gusto della T. Non è la verità che più la dici e più la dici mai. È vita che non sai, sarà che come me tu rivivrai. Quando l'amore mio ti canterò. E quando tutti i giuramenti fatti a te saranno inganni, alla vita che stupita sbanderà. Amarsi è prima di capire, rimbambire la ragione in noi. Non è la verità che più la dici e meno pace avrai. È l'illusione mia, è vera, e chi ama canta tra le voci della vita, l'acqua che si incontra con il suo scialacquio. Oppure è meglio non cantare muti se non è d'amore, e qualcuno deve farlo, e sono io che ti canterò, e come in fuga nel tuo cuore andrò. Che più la dice più la dici mai, perché cantare d'amore, d'amore, d'amore. Estamos apresentando Encontro Central. Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Need any friend? And the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stay. Stuck on you. Been a fool too long. I guess it's time for me to come home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stay. Throw them all away.

happiness. He traded the world for the good things now. If she is bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend. He pulls her down. Saber dizer não, ter seu espaço, sua opção, tudo em vão. A gente se esquece e tudo promete, tenta não ver que enlouquece. Barra pesada, e se nunca mais te encontrei? Nada adianta e não tem disfarce pra quem enganar. A verdade, tanta solidão a quem convém, esquece bem. Yeah. A gente quase tudo tem.